vai, vai, vai, vai, vai, vai. Lá vai fogo, fogo. Tô querendo fazer um buco, buco na onda crazy com você. Sem compromisso fora da rede. Fico de quatro e tu bota tudo. E aí, Diego do Luxo? Tá com a mão abençoada mesmo, hein, cachorro? Vai, fogo, fogo!